Bem-vindo à estação da audição. Feche os olhos por um instante e ouça a melodia do jardim. A estação da audição convida à escuta atenta dos sons presentes no ambiente natural. O som do sino dos ventos, da água corrente ou de instrumentos sonoros integrados ao espaço compõe uma paisagem sonora que estimula a percepção auditiva, favorece o relaxamento e amplia o vínculo sensorial com a natureza. São os sons da vida, a trilha sonora natural que acalma a alma e nos lembra da harmonia do mundo ao nosso redor.